Benção, mãe. Deus te abençoe, filho. Parece que você está triste. O que está acontecendo? Ah, mãe, eu tava sentado ali no sofá, pá. Me bateu uma saudade do Luciano. Será quando ele vai sair? É, filho, é foda. A gente reclama do mundo aqui fora, mas imagina ele preso lá dentro. Eu oro todo dia, mãe, para que Deus guarde ele lá dentro, para que ele não caia nas armadilhas que o diabo colocou no seu caminho. É, filho, a mãe também já perdeu várias noites de sono, chorando e perguntando a Deus o porquê que tinha que ser justo, meu filho. Só que Jesus me mostrou, através de um sonho, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí, mano, como é que você tá? Aqui tá tudo bem, e aí, como tá? Eu sempre imaginei nós crescendo aqui, jogando futebol no campinho ali. Sempre depois do jogo bebi uma cerveja, trocava uma ideia das mina que é firmeza. Sempre quando dá eu escrevo pra você. Tem hora que parece que vou enlouquecer, quer saber o que está rolando aqui? Eu tenho uma notícia pra você, se liga aí. O relato envolveu com a Thaís, precipitou e agora tem um filho. Mas o pivete, ele sempre quis. O moleque é sangue bom e merece ser feliz. Mas aí, me fale um pouco de você. Tô ligado, é embaçado, você vai vencer. Ele é guerreiro, nunca desiste. Pra ele uma chance vale mais que 20. Ele é guerreiro, não deve nada. A justiça de Deus nunca falha. Ele é guerreiro, nunca desiste. Pra ele uma chance. Deus nunca falha. Descer de que jeito se eu tô atrás das grades? Eu oro todo dia pra Jesus fazer um milagre. Tanta noite sem claro eu passei aqui chorando, pedindo para Deus que seja só um sonho. Quando cheguei aqui fiquei muito assustado. Morreu mais um ali esfaqueado, tomou 15 facadas, caiu no chão. Não tinha certeza da salvação. Fiquei olhando, imaginando como seria a minha vida por enquanto. O único amigo que eu tenho é só Jesus. É ele sempre que me conduz. Quando eu oro, ele me guia pra não cair nas armadilhas. Aqui dentro é embaçado. Eu tenho consciência, tô aliviado. Sou inocente, não devo nada. Fui confundido com um canalha, porque sou preto, trabalhador. A justiça me condenou. Sou inocente, eu tô ligado. E a polícia pegou o cara errado. Sou testemunha ao seu favor. Agora somos vencedor. Provaram a sua inocência, pois a justiça de Deus é tremenda. Desliguei o telefone e adivinha, o Luciano entrou pela cozinha. Ele é guerreiro, nunca desiste. Pra ele uma chance vale mais que 20. Ele é guerreiro, não deve nada. A justiça de Deus nunca falha. Ele é guerreiro, pra ele uma chance vale mais que 20. Ele é guerreiro, não deve nada. A justiça de Deus nunca falha. Agora estou aqui pra testemunhar, relatando algumas coisas pra vocês se ligar. Passei algum tempinho atrás das grades, agora eu conheço o valor da liberdade. Nunca imaginei passar o que passei, tantas coisas ruins para trás deixei. Perdi 2 anos no sistema carcerário, agora sou um presidiário. Agora eu voltei a jogar bola, depois bebo a minha breja e vou embora. Sempre quando tem um pagode eu vou aonde tem mulher da WGO. Demorou. Você lembra aquela mina que eu te apresentei naquela noite de sexta? Eu me apaixonei, que mina linda, pode crer. O beijo que eu ganhei nunca mais vou esquecer. Tive que tirar ela do meu coração, ela foi a minha única paixão. Acabei de contar a minha história pra vocês, para que um dia não repita com vocês. Ele é guerreiro, nunca desiste. Pra ele uma chance vale mais que 20. Ele é guerreiro, não deve nada. A justiça de Deus nunca falha. Ele é guerreiro, nunca desiste. Pra ele uma chance vale mais que 20. Ele é guerreiro, não deve nada. A justiça de Deus nunca falha. Emissários do gueto, mano, salve a todas as quebradas de franca. Aí, guerreiro, acredite em Deus e valorize a sua liberdade. Às vezes você pensa que está livre, mas pode estar preso pelas grades que o sistema coloca em seus caminhos. NF, Família Expressão Letal agradece. Paz.